começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais legal para o cérebro. Estamos aqui para fazer a segunda Locomoradio, bitches. É isso, correto? Uou, com certeza. E é isso aí, Locomoradio, para quem não sabe, né? Nós escolhemos músicas. Hoje o tema é versões, ok? Então, escolhemos versões de músicas famosas ou não, mas músicas assim que a gente gosta e que talvez as versões excedam o nível de qualidade da música matriz ou não. Mas são versões muito boas. Antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem o nosso cast no iTunes dando 5 estrelinhas, ok? 5 estrelinhas pra gente ficar bem, pra gente ficar feliz, pra gente ficar beleza, pra mais pessoas conhecerem, ok? E Suede, tem algum recado? Com certeza. Estamos à procura de você. De você que gosta de escrever e escreve sobre um assunto interessante e gostaria de fazer parte dessa corja de loucos que é o Locomotiva 26. O que você vai fazer? Envie um texto ou dois para o contato@locomotiva26.com.br e venha fazer parte da nossa equipe. E eu sou Rafael Tanis, cometendo aqui uma elisão para dizer que todo mundo tem uma aversão sobre o Suede. Nossa. Tem. Passou. Ai, caralho. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e hoje vocês vão conhecer um pouquinho do meu lado rock'n'roll. Eu sou o Pedro Tanish e minhas músicas são versão Herbert Richards. Meu Deus do céu. Fala, galera, aqui é o Alvin e eu vou da Tete Isaac e não vai poder entrar porque ela é muito gostosa. Tá bom, né? Hein? É, na verdade... Bom, na verdade ela é. Ela é, mas... A música... É, parece que eu falei da música, mas eu tava me referindo assim, a ela mesmo. Explicando, tem muita gente que não entende por que não escutamos mais essa música por aí. Disney processou a Tati Zaki. Eu acho é pouco. Eu acho que quando a Disney te processa, quer dizer que você tá um pouquinho errado. Exatamente. Ou que você tá perturbando bastante, isso é bom. Não é bom não, porque contra a Disney ninguém ganha. Não, mas é bom porque tipo, você tá chegou em ouvidos de pessoas grandes, certo? E é isso aí, vamos aos e-mails. Cartinhas. Teu cu. Hoje não teremos leitura de e-mails. Mas por quê? Porque o cast dessa semana ficou muito comprido. Muito comprido assim. Ficou bom. Ficou ótimo. Lindo. Mas ficou assim. Acho que foi umas 2 horas aí. Então a gente evitou gravar e-mail pra não ficar ainda mais comprido, porque tem gente que reclama. Sim, e pra um cast musical é interessante que você já vai entrando na vibe agora. Exatamente. Mas antes de irmos para o cast, a gente separou esse bloco para alguns recadinhos. Hora do recado. Vai lá, Suede. O nosso primeiro recado é de uma promoção excêntrica e maravilhosa que vai agradar a todos vocês. A promoção Apresente um Locomocast para um amigo. Apresente um Locomocast para um amigo. Como vai... Peraí, isso é, se você tiver amigos. Isso. É. Que triste. Porque não vale amigos imaginários, tá ligado? Não, não vale amigos imagina, imaginários. Imagina, a gente fala com o Fred, que é o cara que, sei lá, tem uma cabeça pendurada só por uma artéria. E ele fala, ô Fred, chega aí, vamos escutar. E tá ele sozinho no quarto escuro em posição fetal, tá ligado? Não rola porque essa pessoa vai ter que entrar no grupo de WhatsApp. Exatamente. Vamos explicar essa promoção. A promoção Apresente um Locomocast para um amigo funciona da seguinte maneira. Você vai apresentar o Locomocast para um amigo, como a promoção propriamente diz, e após isso, convidá-lo, se ele gostar, é óbvio, para entrar no grupo do WhatsApp. O que vai acontecer? Nosso grupo tem X pessoas e nós queremos duplicar isso. Pelo menos duplicar. A partir do momento que isso for duplicado, nós sortearemos um prêmio. E esse prêmio, eu tenho certeza que você vai gostar. Ele ainda não foi decidido, mas é super especial. Ele pode ser o quê, Tani? Olha, a gente tá com algumas ideias boas. Pode ser desde um jogo PS4, Xbox, quanto, de repente, um daqueles retro games lá da vida. Que é isso? Aqueles emuladores, tipo o Raspberry Pi da vida. Ah, sim. 500 mil, sabe? Pode ser game. E quem não gosta de game? É, exatamente. Quem não gosta de nostalgia, né? É, quem não gosta de... Porra, sensacional. Então, aproveite e apresente o Locomocast para um amigo. Isso. E você não entendeu minha entonação. E pra quem não gosta de videogames? Ah, pra quem não gosta de videogame, vai tomar... Não, mentira. Pra quem não gosta de videogame, a gente pode providenciar alguma coisinha mais bacana. Livros. Uma boneca inflável. Bodies. Bonecas humanas. Eu não falei bonecas humanas do Suede. Idiota. Então é isso aí. Essa é a promoção Apresente um Locomocast para um amigo. Apresente um Locomocast para um amigo. E falando em amigos, não podemos deixar aqui de falar também dos nossos amigos do On Fire. On Fire. On Fire é um outro podcast que sai no site do Locomotiva 26 e, né, chegou aí. Porra, os caras já estão nos 14º episódio, se eu não me engano. Então os caras chegaram aí, porra. Chegaram do nada e chegaram com tudo. Chegaram com tudo. Então, tipo, se você vai apresentar o Locomocast para um amigo, por que não apresentar o On Fire também? Exato. Estamos apresentando o On Fire para você. Se você gostar, apresente para um amigo. Aí, se eles vão dar prêmio, é outro. Aí já é problema Mas deles. Mas nós vamos presentear assim que o grupo do WhatsApp aumentar um pouquinho. Como entrar no grupo do WhatsApp? Ah, mais fácil ainda. Vai pela publicação desse podcast e tem o endereço eletrônico ali. Ok? Ok, ok, ok. Então é isso aí. Apresente o Locomocast para um amigo e ouça o On Fire. Bora nessa? Go. Oi. Defina versão, no caso das músicas. Versão é... Brasileira, Delarte, Rio de Janeiro. Herbert Richards. Versão musical é a adaptação de uma música que já existe para tonalidades, para atmosferas, para formas diferentes de se fazer a mesma música, mudando um pouco ou não. O ou não quer dizer, eles fizeram um cover da versão. Seria um cover, só que vamos supor, imagina Menden fazendo cover de Ramones. Não, seria totalmente mesmo diferente. O cover, ele acaba sendo uma versão porque dificilmente o vocalista vai ter um timbre igual o do cara. Exato. Você pode tirar todas as notas, ter os pedais que os caras têm e tudo mais. Mas a voz dificilmente vai ser a mesma, menos o Children of the Beast, que é uma banda cover do Iron Maiden, porque o vocal tem a voz igual do Bruce Dickinson. Caraca! Oops, I Did It Again, versão do Children of Bodom. Então tá, perdeu. E assim, antes da gente ir pras músicas, é bom lembrar que não dá pra fazer um podcast 15 horas, né? Dá, só que ninguém vai ouvir. É, então a gente se limitou a quantidade aqui de 3 músicas pra cada participante. Então se a versão que você gosta não entrou aqui, paciência e mande para nosco nos e-mails, né? Porque a gente quer saber, conhecer versões novas. Sim, tá? Sim. E eu vou cantar a bola aqui. Vamos começar com um pouco de Álvaro. Álvaro? É. Prepara pro lixão, gente. Sim. Maldade, cara. Porra, você não vai falar as suas versões, aí eu, maldito. Ah, eu começo falando? Não, cara. O Suede, é que ele mudou o nome pra Álvaro agora. Ah, tá, desculpa. Só que assim, vamos deixar claro porque, querido ouvinte, vamos colocar um pedacinho da música original, né, da inteira, vamos colocar um pedacinho, só pra vocês sentirem como era a música original. Posteriormente, será a versão, ok? Ok. Então, de quem é a versão original da primeira música? A versão original da primeira música que eu escolhi? Ah, o microfone é bom. A versão original? Falando assim, a versão original da primeira... Calma, gente, calma. Eu tô aprendendo ainda. Mentira. Supletivo. Décimo episódio que ele grava. Caralho, assim. Falei supletivo. Então, a música que eu escolhi é do Ben E. King, que também foi regravada depois pelo John Lennon, que é Stand By Me, que também virou tema de um filme. Pera, que tem o mesmo nome. Você pegou a versão original? Não, eu peguei... Ah, tá. Esse é o nome da original. Tá. A que eu peguei é de um grupo chamado KI 2. Theory. KY... Não, KI ou KY, você tinha falado? Não, KY, né? KY. É que é KI de I. É KI? É KI. É KI. Então é KI ou KI? KI, é. E não Y. KI Theory. E a Stand By Me deles. E é fodástica, cara. Certo, primeiro vamos escutar um trechinho da Stand By Me. Primeiro vamos escutar um pouquinho da Stand By Me do... Do Benny King. Então solta lá. Stand by me. So dark. Ok, isso deu pra sentir, né? Deu pra sentir. Agora vamos então pra versão do Stand By Me do KY Jobson. Como chama? KI Theory. É isso aí. KI ou KI ou KI ou KI Theory. Oh. Tokida. Yo. Nakama. No. Iriyasa. Coquinho, Kata, você. A primeira música que eu escolhi, a original é uma música bem atual. É uma música pop internacional da cantora Sia, que é uma música legal até. Ela fica na cabeça, mas é uma música legal. O clipe é muito bom, de dança contemporânea. Que a Sia, ela é meio down também, né? Down, assim, síndrome de down. Não. Mas ela tem uma voz legal. Sim. Ela é bacana. E a menininha dançando com dança contemporânea que ela coloca nos clipes também é muito talentosa, cara. É o Shayla Beouf, na verdade. Nossa. Então solta um pedacinho do original aí que todo mundo já conhece. Então solta. Passado original. A versão que eu escolhi é uma versão de um cara chamado Léo Moracchioli, dono do canal Frog Lips Studios, que nice. Refez essa música num metal muito foda. Na minha opinião, é a melhor versão do canal dele e vale muito a pena ouvir. Então, solta lá a versão... Como que chama a música, né? Chandelier. Chandelier. Ok, vamos lá para a versão de Chandelier do Frog Lips Studios. Léo Moracchioli, Frog Lips Studios. Yeah! Pô, fiquei até a recomendação no canal, né, do Froglito Studio, que é bem muito legal. Muito bom, muito bom. É mais assim... Versões metal. Versões metal de músicas pop, mais ou menos. A né? maioria é. A maioria é. A maioria é. Sim. Metal acústico, às vezes. E o Pedro? Eu. Oi, tudo bom? Que trouxeste, Paradosco? Eu trouxe, pra começar, vou começar com uma música bem animada, que todo mundo reclama quando tem música calma, que é do Nine Inch Nails, Hurt. Amo Nine Inch Nails, cara. Essa é a versão original. Todo mundo fala, ah, porra, Hurt do Cash. Não, não é do Cash, não. Não é do Cash, não. Nine Inch Nails. A maioria das músicas do Cash não são dele. Não é? Exato. Ele é mais intérprete do que escritor. Ele é compositor também. Sorte a original aí. Bacana. Muito legal. E obviamente legal. A versão que eu trouxe é a do Johnny Cash, que é considerado também, além de ser uma versão melhor do que a do Nine Inch Nails, também é considerado o melhor clipe já feito na história da humanidade. É isso que eu ia falar, é uma música muito... A versão do Cash acaba sendo muito melhor do que a do Nine Inch Nails, né? Também por causa da vivência dele, de toda a história de vida que ele teve. Exato. Aquele clipe é fodido. É, tipo, ele nos últimos meses da vida dele ali. E principalmente pra quem assiste só, é muito foda. E pra quem conhece a história do Cash e vai assistir o clipe, é pior ainda, é pesadão. Muito pesado. Caramba. Você quer, é muito legal. Você quer ter a experiência completa, veja o clipe. Veja o clipe, mas antes vá um pouco... O resumo da história do Cash. É. Assista Johnny Jr. E depois veja o clipe. Bom. Então vamos lá. Hurt, Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire versão que eu escolhi, a primeira original, a do George Michael. Quem assistiu o filme Deadpool conhece bem ela. Nossa, no final, mano, do filme toca, né? Então vamos rolar aí o refrão. Do, o refrão de sax. Não, o refrão da música mesmo, que é bem conhecidinho. I'm never gonna dance again. É só falar Careless Whisper. É, Careless Whisper do George Michael. A versão brasileira Gota Mágica, é, tinha um estúdio chamado Gota Mágica. Tinha. Fazia bastante anime, aliás. Sério? Sério? Era mais anime, inclusive. Uhum. Que viagem. Bom, a versão brasileira Gota Mágica é da banda paulista chamada Kera Rocks, que é uma banda bem legal, e além de deles fazerem uma versão mais rock and roll, tivemos a participação do Matt Sorum na bateria, Matt Sorum no Guns, ex-Guns, né? Ex-Velvet, ex-Vida, sei lá, e do Sebastian Bach, que era vocalista do Skid Row, e hoje é solo, e... Paga pau do Axel. Paga-pau do Axel, que ficou uma versão bem bacana, bem legal, bem diferente. O sax virou guitarra e ficou legal. Vamos lá. Sunday. Pô, então beleza. Primeira rodada de música foi bacana. Foi, foi bacana. Massa. Foi legal. Foi foda. Vamos ver o que foi. Foi focado Álvaro... no rock, né? É. Vamos ver como o Álvaro vai nos presentear nessa segunda rodada. Eu sempre tenho medo quando o Álvaro vai falar de música. Eu tenho medo do Álvaro e do Suélio quando vai falar de música. Eu gosto de funk, mas eu também tenho cultura. Praticamente. Ô, louco, tá falando que funk não é cultura. Ah, mas. Pessoa honesta. A que eu escolhi, a original é do The Animals. The Animals. House of the. House of the. House of the Rising Sun. Acertei? Acertou. Caralho. House of the Rising Sun. Sim. Então, peraí. Antes, você vai lá, vamos escutar um pedacinho aí. Ok, agora fala da versão. Magnífica. A minha versão é do Five Fingers Death Punch, House of the Rising Sun. Tem uma ouvinte nossa também, parceira, que gosta para caralho dessa banda, que é a Bela, do Itacast. Salve, Bela. Então fica aí, né? Até bom gosto. Oferecendo para a Bela aí. Oferecendo Five Fingers para a Bela. Isso é tenso, hein? Ficou legal, né? Isso é tenso. Bora, é tipo um fist funk. Desculpa aí, mas... Nossa, mano. Acabou caindo assim, cara. Fist funk de um morto, não, porque foi... são dedos mortos, é, né? Não foi nossa intenção, cara. Só não esquece o meião, tá? É, vamos lá. Five Fingers. Sold my new blue jeans of many a poor boy. And God knows that I'm one. Cause I feel the same. Seja. Música original é do senhor Billy Idol, música chamada White Wedding. Caralho, é o supla americano. Mais ou menos, ele é da época pós-punk, né? Começou um pouquinho industrial. Você sabe que se diz White Wedding, né? Wedding? É, casamento. Desculpa, branco. Desculpa, wedding. É, perdão, eu errei mesmo. Olha, é uma música racista que o Zé traz pra nós, é isso? Então, a música original é bem legal, é bem divertida. Então solta um pouco dela aí. Soltaram um trompete aqui, né? Então vamos lá, como chama White Wedding do Billy Idol. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? Hey little sister, who's your Superman? Hey little sister, who's the one we want? Hey little sister, shotgun. Agora você trouxe supla pra gente. Não. Que é a versão brasileira do Billy Idol. Não. Versão brasileira cracuda do Billy Idol. Meu Deus. A versão de White Wedding que eu trouxe é a versão do povo do Murder Dolls, onde o Joey Jordison do Slipknot foi tocar uma terceira guitarra, fazer nada na banda, só queria tocar guitarra. Depois que ele foi demitido, né, cara? Não foi antes. O projeto ele tinha antes. Ai, que bom. Ele queria tocar guitarra, ele entrou como terceiro guitarrista de uma banda que não tem solo, tá ligado? Iron Maiden. Não, a Iron Maiden ainda tem, né? Tem uma guitarra pra fazer base. Tem duas pra fazer solo em terça. Então, agora, o que não faz sentido é tipo Guns N' Roses com três guitarras. É, e Murder Dolls com três guitarras também não faz sentido. É uma coisa que Ramones com três guitarras. É, né? Mas a versão do Murder Dolls ficou muito foda. Eu achei que a música teve uma sonoridade que merecia, cara. Ficou massa. Ah, isso tá bom lá. Pedro. A minha próxima música é uma música que tava em alta ultimamente por causa do Battlefield 1, que é a música tema do primeiro trailer desse jogo que foi revelado na E3. E é uma música do White Stripes. Uhul! Seven Nation Army. Ah, bom, muito bom. Ah, tava pensando que era... Essa é a original. Isso é Blur? Eu acho que é, cara. É Blur. Então vamos lá para a versão de Seven Nation Army e do White Stripes. E a versão alternativa que eu trago é do projeto do Postmodern Jukebox, cantada pela Halle Reinhart, que ficou sensacional, absurdamente foda. Essa mulher é assim, incrível, eu quero casar com ela. Postmodern de nada, Jukebox. Pedro, de nada. Postmodern Jukebox é foda. Olha, se dependesse de mim, todas as minhas músicas seriam do Postmodern Jukebox aqui, porque tudo versão de músicas que ficaram absurdamente fodas. Ficaram fodásticas. Vamos pra versão. I'm gonna fight them all. A seven-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. And forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it. Yeah. A próxima música que eu escolhi era uma banda chamada Bring Me the Horizon. Uma banda bacana, legalzinha, legal, eu gosto. Legal. Eu não conheço muito, mas é coisa boa. Nova aí e tal. A música chama Drown. Drown. Ah, Drown. Eu até sei. Bem bacana, bem bonita. A música é pesadíssima. Sim, perto é da linda. Versão que eu vou colocar. Vamos lá para a versão original do Bring Me the Horizon, ok? Comes in waves, I close my eyes, hold my breath and let it bury me. Agora vamos para a versão que a Faith Marie fez dessa música, Drown, só no piano e voz. Faith Marie. É kawaii? Coisa kawaii. Lindíssima, lindíssima. Então vamos lá. What doesn't kill you makes you wish you were dead. I've got a hole in my soul growing deeper and deeper. And I can't take one more moment of the silence. The loneliness is haunting me, and the weight of the world's getting harder to hold on. It comes in waves, I close my eyes, hold my breath and let it bury me. I'm not okay and it's not alright. Won't you drag the E essa foi a Faith Marie Lindíssima versão, lindíssima sim, cantora. Sim. Pianista também. Sim. Sensualíssima. Sim. Vamos para a última rodada? O foda é a gravação fica minúscula, né, cara? Sim. Chegava, oh, última rodada já, caralho. Mas depois o povo escuta, tem 5 horas o cast. 30 minutos de gravação até agora, 10 de extra. Exatamente. Então vamos lá, Álvaro. Para a última rodada, me surpreenda muito. A última rodada escolheu uma música BR. BR Ruê ou BR BR? O original é meio BR Ruê, por causa que o vocalista é o Evandro Mesquita, da banda Blitz. Quem não conhece é o mecânico da Grande Família. Ele fez o vilão do meu malvado favorito agora. A do puta que pariu. Ah, tá tendo trompete pra caralho hoje aqui. O cast musical. É o Minion com trompete que tá aqui, tá ligado? Calma aí, agora deixa eu me recompor. Tá. Tá, e como que chama a do... A música é Dois Passos do Paraíso. Então vamos lá. Porra. Para a versão da Blitz de Dois Passos do Paraíso. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso. E a versão coverada aí? A versão que eu escolhi é da banda Planta e Raiz, que também chama Dois Passos Paraíso, né? Não. É de 2004. E acho que é uma das primeiras músicas que eu baixei, que eu lembre. E eu gosto dela pra caralho, e ela é muito boa mesmo. Mais de uma semana, a milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Fico aqui sonhando. Eu voo alto, chego perto do céu. E é quando eu saio à noite, andando sozinho, mas eu não entro em qualquer barra, só sigo o meu caminho. De repente rola uma canção, ela me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção, já eu não sei o que vou fazer. Semana, a milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando. Eu voo alto, chego perto do céu. É quando saio à noite, andando sozinho, mas não entro em qualquer barra, só sigo meu caminho. De repente rola a canção, é o que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção, já eu não sei o que vou fazer. Estou a dois passos do paraíso. certo aí, ó. Vamos pro fim do cast fumando um banza, né, cara? Ficar mó de boa agora, né, velho? Sim. Dois passos paraíso aí. O vocalista tem cara de... Não, vocalista, é, porra. Funkeiro, funkeiro não. É, regueiro é foda, né? Regueiro, é, ele gosta é de regos. E regueiro é maconha, né? É. Eu nem ouvi que você falou começo. Funkeiro é pedra e regueiro é maconha. Tá. Suede. Oi, vamos sair um pouco do rock and roll agora, do metal. Porque... mas o Álvaro não saiu ainda. Não, mas eu tava só falando rock e metal até agora. Então agora acabou. Agora, a música original é uma música que todo mundo conhece, se foi em alguma festa de casamento no final, sempre vai estar tocando alguma coisa assim. Rádio Táxi? É do Creedence, certo? Que é Bad Moon Rising. Uma música super feliz que tem uma letra triste, cara. Tem. Solta um pedacinho do original aí. Beleza. Que é a versão dessa música. Essa música teve o peso e a harmonia dramática que merecia com a senhorita Rasputina, que é... Rasputina. Caralho, mano. Que? Rasputia. Ah, filho. Que ela é uma tia lista, cantora... A tia Alice era Rasputina. Ela é uma diarista, Rasputia? Toca violoncelo, cello. Cello. Cantora muito abraço, boa. Cello. É, o cello é o do rap lá, né? É, então. Ela toca, então. Ela toca ele? O cara é casado, tem filha, rapaz. Cara, onde eu tava? Ele pegou a Rasputia. Certo, ela é cantora, canta muito bem, é performista. Ela é putinha. Ela tá dentro de um estilo do movimento gothic cabaré, que é uma coisa cabaré, bem legal. É, puta é de Eduardo cabaré. Costa. E vamos lá. Bad Moon Rising, Rasputina. Já tocou a versão normal? Já. Já, né, verdade. Já. Já a gente tá com foda-se. Coitado do Suede, mano. Eu não posso ir, cabeça vai, caralho. Yeah! Minha última música pra terminar bem. Eu não sei, eu só escolhi com música boa. A música ruim ficou com o Suede. É a música do Blue Oyster Cult, chamada Godzilla. Godzilla, versão do quê? Blue Oyster Cult. Original. Original. Godzilla! A versão. Então, não mudou tanto o estilo, ficou um pouco parecido, só que obviamente que botou um pau duro a mais no negócio, que somou só o Paul Gilbert e o Scott Travis do Judas Priest pra tocar com o Racer X, a versão dele. Ficou foda. Do disco Super Heroes. Quem quiser um disco fodástico, é só procurar que tem no Spotify. Vamos lá com Godzilla Racer X. We'll be right back. agora pra fechar a seleção, terminar numa paz assim à noite. Versão original, Jimi Hendrix, a música Little Wing. Bem bonita essa música, letra bacana, os riffzinhos, solinho, bom pra caralho. Nossa, tesão de música. Vamos lá, pra versão original primeiro. Well, she's walking through the clouds to the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras. Então, abrindo uma exceção agora, porque a gente só colocou uma versão, a original, e um cover de cada um. O Pedro chamou a atenção aqui que tem uma versão bacaninha. Então, não ia nem falar pra tocar, porque ia ficar muito comprido o cast. Não, mas coloca... Mas a versão que eu ia falar é que não tem coisa melhor pra homenagear um guitarrista fodástico do que gravar uma versão da música por outro guitarrista fodástico, que é o do Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Totalmente instrumental. Vou colocar um pedacinho. Ok, a versão que eu trago é de uma banda de hard rock, já foi boa, já foi muito boa, que é Skid Row, Little Wing, bem bacana também, curtíssima, né? Sim, sim, é, o Little Wing é curta, só a versão do Stevie Ray Vaughan que é grande. E tem 10 minutos, né? É. Mas, pô, ficou bem legal com o Sebastião Bach cantando e tal. Vamos lá, vamos ouvi-la. Yeah. o som de Celso Portioli, a gente está encerrando esse cast. Mas eu queria deixar um recado que é, se você quiser ser parceiro nosso, ou se você quiser mandar tomar no cu, mandar alguém, quiser mandar alguém tomar no cu, não, ou se você quiser mandar um feedback pra gente e tal, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Mas, ó, também temos outra forma de contato, não temos? Tem. É eu isso? É. É, qual que é essa forma de contato? É o WhatsApp. E qual faz pra entrar no WhatsApp? Você quer falar, Suede? Não, pode não, falar. Não, você não vai falar mesmo. É a WhatsApp. É, você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva. Lá vai ter o endereço eletrônico pra você clicar e vai estar dentro do grupo do WhatsApp. Lembrando que você precisa de autorização pra entrar no grupo do Facebook, mas o tempo todo tá o Álvaro lá, que não faz nada o dia inteiro, e te autoriza lá. Você também pode entrar na postagem deste podcast e clicar no mesmo endereço eletrônico que vai estar presente lá. Pipipotestil, cara. Pipipotestil. É muito batatês, né, cara? Batata. E é isso aí, venha fazer parte da nossa turminha, venha, sei lá, sugerir músicas, venha falar o que que você acha, venha, sei lá, xingar o Suede, ver o quão problemático o Alvin é, coisa assim, ok? É, vai ter o vídeo lá do cachorro latindo com o cu que o Álvaro posta uma vez por semana. Ah, tá, mas aquele vídeo é muito bom. Ei, tá foda hoje, cara. Exatamente. Também então, fazer parte dessa turbinha. E eu acho que é isso aí. Tô matando. Caralho, tô matando a gente pra caralho aqui na rua hoje. Puta que pariu. Tô dando tá tiro foda pra tudo que ela... Enfim, é isso aí. Hasta. Falou. Falou. Eu só demoro um segundo. E se quiser vou dar um pulo em Barriga. Dumbo. Mas o jogo ontem no carro foi legal. Os jogos. Saiu muita merda, cara. Foi divertido. Saiu. Na hora que eu fui explicar o que é Suede, você me cortou. É claro. Ia sair muita merda. Mas ele cortou todo mundo. Ele perguntou pra todo mundo. Tinha que cortar. Não, mas ele me cortou rapidão. Então, ele não deixou eu falar. Vou fazer o seguinte aqui. Cadê o cronômetro? Ah, não. Esse não. Especialista não. Álvaro. Não, especialista Pedro, não. Vocês são especialistas em Suede. Ah. E vocês têm... um minuto, né? Um interrompendo, parou o cronômetro, começa o outro, beleza? Vamos lá. Começa pelo... tá, tira para o ímpar aí, vai. O que que tem que fazer? Vocês têm que explicar a Suede. Tá, par. Ímpar. Você começa. Beleza, o Álvaro começa jogo. Em 3, 2, começa. Suede é o oposto de Deus. Suede é tudo aquilo que vem para o mal e não para o bem. Segundo Pedro as palavras de Deus esse. Na Bíblia hebraica. Peraí. Ó, parei aqui. Você esse. Pode protestar quando ele falar alguma coisa errada pra passar a vez pra você. Porque o que acontece assim, quando parar o tempo, quem estiver falando ganha, entendeu? Então o porém do jogo é você interromper, achar alguma brecha no que o outro falar, interromper pra puxar um argumento mais forte. Beleza, entendeu? Então vamos recomeçar. Então vai. O Paulo começa e já. Suede é tudo aquilo que é contrário de Deus. O próprio não, não, não. Nome não. Suede é uma pessoa que de gosta pra caralho de dar o cu, que vive enchendo o saco dos outros, fica com viadagem pra cacete, nojeira no microfone, a gente vai editar, fica quase com vontade não de vomitar. Só no microfone. No chão também. Se ele cuspisse no microfone, isso sim ia ser nojento, mas ele cuspe no chão. Não, é porque você não escuta ele cuspindo na nossa orelha enquanto a gente vai editar a faixa dele, que é uma merda do cacete. Ele fica gargarejando, fica cuspindo, fazendo... parece que tá um porco gravando com a gente, é uma bosta. Aí esse filho da puta ainda fica falando, ai, nada que arroz ou... que não seja arroz ou salsicha é gostoso de comer, não. Tudo o resto é uma merda. Mas o que que você não tá jogando cala tua boca. Mas o que que isso tem a ver com ele tá cuspindo e catarrando no chão? Tem a ver quando que ele essa tá é a definição de Suede, não vem com essa não. Suede também quer dizer uma pessoa que não. Tem seborréia na barba, tem careca, mas tem cabelo ao mesmo tempo, é o cabelo de Schrödinger. E... o que mais? Eu não sei nem o que falar mais. Eu não sei o que protestar que tá tudo certo nessa porra. O Álvaro terminou falando, ele ganhou. Eu ganhei. Que droga. Se foda, valeu a pena ter ofendido o Suede. Coitado do Suede. Tá lá. Caralho, Álvaro, puta que pariu. Alguém tá competindo com o Pedro lá de longe. É, lá de longe? Não fui eu, não. Foi barulho de tiro. Foi. Foi. Rojão, cara. Não foi. Foi. Não foi eu, barulho de tiro. O rojão anal do Álvaro. Não foi rojão, foi tiro. Né? Gravamos num bairro complicado.